206, decolado aos 43, controle 1, 99, 18, mau voo. 19, boa tarde. Salvador, boa tarde, é o Azul 4206. 4206, contato da decolagem, Salvador 370, Pucajá, Maracaju. Pucajá, Maracaju, Azul. Prossiga. 2-118-6 com pulso. 18-6, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3190, passou externo, baixar travado. Lima Romeu Delta, vou na proa da presente a 240, 240, Lima Romeu Delta. Positivo. Número 02, acionou a identificação, desce ao 050, 250 nós, chegada a Mali. Salvador, Papa Romeu Índia, November Alpha, comprou da rotatória e já avisou algum campo. 7 de November Alpha, Torre 118-6, bom pouso. Torre 118-6, grato, Índia, November Alpha. Chame o final da pista no 7 de novembro, Alfa. Oi, Salvador, boa tarde, TAM 3567, está pronto no ponto de espera da Monotran. 3567 ali, mantém a pistão zero. Sim, mantenho no zero, 3567. Delta 3 mil pés. 90 solos 47121 decimal 9 a liberar. 219, boa. 351-13325-31145, boa tarde. TAM 3190 prossegue via Alfa Juliette 612. Alfa Juliette 612. 3567, livre decolagem, 1.00 graus, 1.09. Solo Salvador, o gol 1856, pushback, acionamento gate 8. 856, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chama táxi, informa, só para relembrar, com o órgão para transplante, senhor. Sim. Autorizado, pouso pistão no 7, 080 graus, 109, Índia, 9 graus. Sete, aguarde. 567, decolar 250, controle 119, décimo 8, bom voo. 198, tá, 3567. Papatango Lima Romeu Delta, curva esquerda pro 210. Esquerda 210, Lima Romeu Delta. Positivo, 210, descendo a 2000, Lima Romeu Delta, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. Lima Romeu Delta para 2000, pro 210. Salvador, boa tarde, chamei 143, estou do Romeu 143, aciona a identificação, desce ao nível 050. 050, chegada bom, fica. A gente ficou 050 bom. 143. Controle de Salvador, muito boa tarde. Tá 3567. 0547. Controle de Salvador, boa tarde. Tá 3567. Tá 3567, contato da decolagem, só do 340, saída Gole, Eval Fito. Gole Eval Fito, tá 3567. O 602 reduz para 220 nós, 1602. 220, 602. O Lima Romeu Delta para interceptar o localizer, curva à esquerda para 140, descendo para 2000, reposto estabilizado. Lima Romeu Delta. Delta reportará 140 para 2000. Positivo, autorizado, manter 140, 5 aguardando transferência de comunicações. Autorizado, pushback, acionamento, sem ataque. Quatro no 5, ele solicitou que o senhor livrasse agora 140 em descida 120. Irmão, meu Delta estabilizado, tu 118 meia com pouso. O 354 no 5 copiou o controle? Juno 856. Alterna Salvador com 3 horas e 20 minutos, 9:06, 96 a bordo. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera 118.6, altímetro marca agora 1010. Juliette Alfa 18.6 com a torre, 1010 o ajuste, gol no 856. Tente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, zona 2, nós, Lima, Romeo Delta. Juno 273, aciona a identificação, desce ao 060, chegada bom, filho. Trip 54 no 5. Trip 54 no 5. Torre Salvador, gol no 856, tá ingressando na Taxiway Alpha, pronto. Mantém o ponto de espera, é que forte visual com tráfego na final, é um tráfego Charlie 210. Eficiente, vai manter o ponto de espera, reportará visual. Informa que tem órgão para transplante, tá ok, senhor? Eficiente, noite 56. Papá November Oscar Romeu, boa tarde. Confirma o local de sobrevoo? Trip 54 no 5. Acho sim. Sim, se autorizado então Salvador, Salvador, com toque arremetido em Vera Cruz. 1.000 pés, decolagem da 107 com curva direita, no corredor Axé. Controle em 119.8 e aciona 0140 no transponder do November Oscar Romeo. Juno 2, acione identificação, esse é o nível 070, chegada a Mari. Juno 5, acionamento, táxi, decolagem com a torre, 118, decimal, meia dúzia, o ajuste no 010, bom voo, November Oscar Romeo. Desce ao nível 120 e chama Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Lima Romeo Delta, solo 57, chama solo 219, Oliver. Dan 3567, Centro Recife 1288, secundário 1260. 1288 1260, uma boa noite. Boa. Tudo estabilizado? Voo 02. O Léo 02, tu e 118, meia com pouso. 18, meia, boa. Salvador, Louro 602, estabilizado. Boa noite, 5.000, decolado ao 59, chame 119.8. 19.8, obrigado, boa tarde. Webjet 6720, táxi via Índia, Alfa, até o ponto de espera, pista 10. Ponto de espera, aí, torre, ali, em 118, decimal meia, dúzia, o ajuste 10, 10, bom voo. Zero, repórter estabilizado, 6143. No 612, reduz para 250 nós, no 612. Bom, no 273, descida para 4.000 pés, QNH 10, 10, no 273. Bom, no 612, é autorizado 050. Autoriza a proa de Simbra, proa 6143. O helicóptero 6143, ele está no proa de Simbra? O 6143, proa de Duna, da presente 6143. Duna, 6143, cuidado. Quero que a ponte espera da 1 0. 720, após o tráfego da Gol na final, alinhar e manter. Após o tráfego da Gol na final, alinhar e manter. É só para confirmar, transportando os vitais? Passageiro, bom. Gente, aguarde. Cruzou o Mazamba, controle. November, acione código 0122, posição normal, o ajuste em Salvador 1090, vou ir na proa da rotatória. Papapá, November, Oscar Romeo, prossiga. Ok, sim, está livre o táxi, altímetro 1010, chame para ingresso 17, November, Oscar Romeo. Está livre o táxi, chame no ponto de espera da Papá para ingresso, November Oscar Romeo. Controle, November, controle. 2, libera a direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita 219, agora 6010. Alô, Salvador, Goro 602, de Goro Neco. Goro 602, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, posição 05. Alfa, Juliette, para 5. 602. November, nosso nome ali, decola sem parada? Nada alinhado, decolar da interseção Papá, partir. Vento 090 graus, com 12 nós. Ligadora de Chanel 6143. O Chanel 6143, completa final, torre 186. 186, 6143. Torre Salvador, boa tarde, Chanel 6143, fui, LF. O Chanel 6143, cheque trem, livre pouso, vento 090 graus com 1-2-2. Livre pouso, Marão 43. Webjet 6720, decolado 04, chame 119, decimal 8. 1-9-8, boa tarde. November Oscar Romeu, decolado ao 04, ao ingressar no corredor Axé, chame o controle 119.8. 119.8. 340 na proa de Leda, 76720. 1273, está autorizado a final de ILS, desça para 2000, ajuste 1010, informe estabilizado. Ok, descendo para 2000, câmara estabilizada no IAS, o Gol 1273. O Gol 1856, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 126.85. 2545-2085, obrigado. Controle o papapapá, November Oscar Romeu. November Oscar Romeu, boa, mantém condições visuais no corredor Axé, informe no Farol da Barra. Boa, informar a Farol da Barra. No 612, número 2 na aproximação, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0-1-0. 3.000 pés com 1.010, ou no 612. Gol no 612, só seu vetor para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite é o curso do localizador. Gente, mantenha a proa, limite é o curso do LAC, número 9. Nossa, belo, 4-3. Lúcia, né, 6143, boa noite, táxi Alfa Juliette, posição 1-1, pátio principal. Alfa Juliette, 1-1, 6143, boa. Oceano 2, nessa Pro Intercept, o localizador está autorizado a final ILS, desça para 2.000 pés. Sim, nessa Pro Intercept, você desce para 2.000, autorizado ILS, é o número 2. Cruzou November, desça para 1.500 pés na Pro da rotatória, informe visual com campo. November, Oscar Romeu, não há tráfego conhecido nesse setor, frequência livre, chama para regresso. Webjet 6720, chame Recife na frequência 125.1 e alterna 133.25. 1-3-3-2-5, boa. Boa. Estabilizando o localizador com campo azul, tá igual 1-2-7-3. 1-2-7-3, completa a aproximação, chame torre 1-1-8-6, tamo pouso. 1-8-6, boa noite. Salvador, boa tarde, igual 1273. Três de três, está livre o pouso, vento de 080 graus, 129. 80 com 12, livre pouso, 90, igual 1273, informa mais 7 aqui.